Musk e disse que a França deveria fazer como os Estados Unidos e nomear alguém para reduzir as burocracias. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil. Está calor aí? O verão chegou com tudo, não é? Então corre para a Dias e garanta o conforto que você merece. São apenas 2 dias. Ar-condicionado com até 15% de desconto. E tem mais. Comprando em nossa loja física, além do descontão, você ganha uma manutenção grátis. Não perca. Sexta-feira, das 9 às 18 horas. E sábado, até às 15 horas. Visite a nossa loja e aproveite. Rua Tenente Alberto Spiciati, 120, Barra Funda. Telefone ou WhatsApp, 11-3649-4000. A Dias. Há 55 anos, a melhor opção para a sua casa. Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde e muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 40% de desconto. Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostinis, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e, por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News. News. A marca da notícia. 27. Repita. 7:27. O presidente Lula prepara uma reforma ministerial que deve começar após as eleições do Congresso marcadas para amanhã. Marília Ribeiro. Em busca de uma comunicação mais assertiva com a imprensa, o presidente Lula concedeu uma entrevista nesta quinta-feira. Dentre os temas abordados está a tão falada reforma ministerial que vem sendo ventilada. Entre os nomes cogitados a ocupar uma vaga na esplanada dos ministérios está os atuais presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, que deixam o cargo neste sábado. Sobre Lira, o presidente não comentou. Já sobre Pacheco, Lula disse que quer que ele seja eleito como governador de Minas Gerais. Importante colégio eleitoral. Eu não posso dizer quem é que vai ser, gente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu se pudesse falar, eu falaria. Mas o que eu quero é que o Pacheco seja governador de Minas Gerais. É isso que eu quero. Nos bastidores, o nome de Rodrigo Pacheco é cogitado como possível substituto de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça. Outro nome cotado para fazer parte do governo é da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ela é a favorita a ocupar a secretaria-geral da presidência, que atualmente está com Márcio Macedo, que vinha sofrendo diversas críticas do presidente Lula por não ajudar no diálogo do presidente com os movimentos sociais. Em entrevista, o presidente Lula diz que Gleisi tem condições de ser ministra em muitos cargos, mas afirmou que ainda não conversou com a petista. Vai com o Pedro Gris, que ela já foi ministra, chefe da Câmara Civil da Educação. Ah, eu estava preso e eu fui um dos responsáveis pela questão do Pedro Gris e da presidenta do nosso partido. A Gris é um padre muito refinado. Politicamente, tem pouca gente nesse país, mas resultado é a Gris. O pessoal falava da maneira muito radical para ser presidente do PT, para ser presidente do PT, ela tem que falar a linguagem do PT. Se ela não quiser ser assim, ela tem que falar para o PSDB, ela tem que falar para o Partido Político. Para ser do PT, ela tem que ganhar, sabe, confiança no PT. Então ela tem condições de ser ministra em muitos casos. Até agora, não tem nada definido. A expectativa é de que uma reforma ministerial possa fortalecer a base do governo no Congresso Nacional. Um dos objetivos da mudança no governo é atrair apoios do Centrão. Agora, o governo aguarda as eleições da Câmara e do Senado para definir essa reforma ministerial. Os pleitos tendem a respingar no Palácio do Planalto. Isso porque haverá alterações de líderes partidários e novos coordenadores de bancadas a serem definidos. Questionado sobre quem ele apoiará na eleição das duas casas, Lula disse que o seu presidente do Senado e o da Câmara é o que ganhar. Deise Vilela, ainda é possível estabelecer essa lógica entre espaço em ministérios e apoio no Congresso Nacional? Porque até agora, pelo menos no governo Lula, essa relação não está tão clara assim. Você tem partidos como PSD, MDB, União, relativamente bem agraciados. É claro que eles sempre vão querer mais se forem ouvidos, mas com bom espaço, que ao mesmo tempo não dão o apoio devido ou esperado pelo governo no Congresso Nacional e muito menos se comprometem a estar com o presidente ou quem ele indicar como candidato em 2026, né? Isso pode mudar com a reforma ministerial? Rafael, eu não acredito que mude com essa reforma ministerial, não. A gente sabe que o PSD está querendo mais espaço, né? Ainda tem o Rodrigo Pacheco, o Alexandre Silveira, que deve entrar em relações institucionais, ou ele ou o Silvio Costa. Ainda tem a disputa do MDB com o Sinaldo Bulhões. Então, tem uma acomodação para fazer aí, mas o PSD é um player importante pelo resultado das eleições municipais, né? Veio com muita força e pode dar uma base para o governo. Mas no meio disso tudo, a gente tem a questão de ser o Centrão, né? Então, o Centrão não tem uma ideologia estabelecida e ele não é um fiel da balança. Quer dizer, não, esses partidos políticos, não é que eles vão definir as votações. Então, eu acho que essa reforma ministerial, ela é para acalmar os ânimos, mas ela não vai resolver o problema do governo, né? A gente falou isso no primeiro dia do governo Lula 13 e eu repito, vai ser um governo que vai ter que disputar pauta a pauta até o último dia. A gente tem a questão do Congresso brasileiro estar muito fragmentado, a gente tem uma fragmentação partidária muito forte, um personalismo político muito forte. Então, os interesses pessoais, eles estão acima dos interesses partidários. A gente pode ver o próprio Lula, o presidente Lula, identificando isso no discurso dele, falando que ele quer que o Pacheco, né, acima do partido político, mas o Pacheco seja o governador de Minas Gerais. Então, a gente identifica um personalismo muito forte que dificulta as negociações no Congresso Nacional. Além disso tudo, a gente tem essa mudança da pauta que aconteceu no sistema político brasileiro dos últimos anos para cá. O domínio da pauta, ele sempre esteve no Executivo. De alguns anos para cá, esse domínio foi para o Legislativo, ou seja, é o Legislativo que manda na política brasileira. Então, é muito difícil essa reforma ministerial resolver o problema do presidente Lula. Até o último dia de mandato, ele vai disputar pauta a pauta. Pois é, ontem na entrevista que o presidente Lula deu, ele colocou que as pesquisas elas têm a importância de eventualmente se verificar onde se encontram os erros, fazer os ajustes necessários, e o adequado seria que de fato o governo entendesse o recado das pesquisas e promovesse alguns ajustes que são necessários, especialmente do ponto de vista político. A relação com o parlamento ela não é das mais saudáveis, não adianta fazer entregas de ministérios se os votos não vão acabar vindo na sua totalidade, se acaba sendo necessário aquele tipo de política do toma lá da cá a cada votação, que nunca é bem-vindo. É importante que se faça uma construção mais ampla, pensando em 2026 e pensando na governabilidade que terá agora nesses dois últimos anos, especialmente no pior momento para o presidente Lula em relação às pesquisas de opinião nesse terceiro mandato. Caso o governo não consiga virar a chave, a tendência é que continue com a sua popularidade decrescendo. Nós mostramos na reportagem que ontem o presidente Lula falou sobre as eleições para as mesas diretoras na Câmara e no Senado. Essa eleição que vai definir quem vai comandar as duas casas pelos próximos dois anos acontece amanhã. O perfil dos eleitos pode facilitar ou dificultar a relação do governo federal com o legislativo. Bruno Pinheiro. A Câmara dos Deputados se prepara para uma transformação significativa em 2025. Arthur Lira foi um líder que impôs sua agenda e exerceu cobrança constante sobre o governo, o que lhe rendeu conquistas, mas também conflitos, como o rompimento com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Sua gestão foi alvo de críticas de partidos menores, como o Novo e PSOL, que acusaram de atropelar os processos legislativos em prol de seus interesses. Em contraste, o candidato que lidera a disputa pela sucessão de Lira, Hugo Mota, se eleito, assumirá a presidência com uma abordagem que visa a construção de consensos e o estreitamento de relações, especialmente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O clima entre Mota e o Palácio do Planalto é promissor, com Lula já sinalizando a disposição de fortalecer laços, incluindo reuniões informais. No Senado, a ascensão de Davi Alcolumbre do União do Amapá à presidência do Congresso em 2025 indica uma nova dinâmica, especialmente em relação ao atual chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Enquanto Pacheco se firmou como um aliado consistente do governo Lula, Alcolumbre é visto como um negociador mais independente, o que poderá complicar as articulações políticas no Executivo. Rodrigo Pacheco adotou uma postura de suavização das tensões com o Planalto, adiando discussões sobre pautas sensíveis que poderiam impactar a estratégia governamental. Alcolumbre, por sua vez, já demonstrou sua disposição para desafiar a liderança do governo, manifestando descontentamento com decretos presidenciais referentes à demarcação de terras indígenas, que considerou um desrespeito a acordos em andamento entre os poderes. No acordo construído para apoiar Hugo Mota, a chapa tem Altineu Cortes, do PL, como vice-presidente, o deputado Lula da Fonte, do PP, como segundo vice-presidente, e Carlos Vera, do PT, como o primeiro secretário, com a segunda secretaria indicada pela União. Já na chapa de Davi Alcolumbre do Senado, a primeira vice-presidência será do senador do PL, Eduardo Gomes, e Humberto Costa, do PT, ocupará a segunda vice-presidência. Na primeira secretaria, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, e o MDB indicará a segunda secretaria. Essa nova configuração do Senado exigirá que o governo refine a sua habilidade política para conseguir apoio às suas iniciativas. Visando esse novo cenário, o Palácio do Planalto tem buscado fortalecer os laços com Davi Alcolumbre. Na tentativa de acenar para Alcolumbre, o Palácio do Planalto tem feito consultas sobre indicações para diretorias de agências reguladoras, numa tentativa de garantir uma governabilidade mais estável. Mesmo com o favoritismo dado como certo na Câmara e no Senado, os candidatos têm enfrentado opositores. No Senado, Marcos Pontes segue firme com a candidatura. Em entrevista à Jovem Pan News, justificou sua candidatura mesmo sem o apoio do partido. Eu fiquei esperando, conversei com vários parlamentares ali, de direita, né? E ninguém se manifestou como disponível para disputar essa eleição, porque sempre havia aquilo, não, o Davi é favorito, então ele não quer entrar. Mas eu acho que a gente tem que ter um representante de direita. Então, quando chegou ali para o final de outubro, praticamente novembro, eu falei, bom, então eu vou apresentar minha candidatura para que a direita tenha um representante, né, nessa disputa que é tão importante. Já o senador Eduardo Girão também registrou a candidatura e justificou, alegando que o Senado está desmoralizado e que é preciso resgatar a imagem da casa. É um dever. Depois de tudo que eu vivenciei nesses 6 anos aqui no Senado, eu que não sou candidato à reeleição, colocar o meu nome à disposição para que possamos cumprir o nosso dever constitucional. Com todo respeito a quem pensa diferente, o Senado hoje está desmoralizado perante a nação brasileira. Na Câmara, o pastor Henrique Vieira, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Novo, também disputam a presidência. O presidente Lula disse que espera manter bom diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas enfatizou que haverá reciprocidade se o republicano cumprir ameaças de aumentar tarifas de importação para produtos brasileiros. André Anelli. O presidente Lula não citou diretamente, mas se referiu ao ocorrido nos últimos dias, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou taxar em 25% os produtos importados da Colômbia. A medida foi uma represália depois que o presidente Gustavo Petro se recusou a receber um avião com deportados. O colombiano precisou recuar logo em seguida diante das ameaças do governo americano. Nesta quinta-feira, o presidente Lula afirmou que se o mesmo acontecesse com o Brasil, os produtos vindos dos Estados Unidos também seriam taxados aqui pelo governo federal. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade no Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Durante a semana, o presidente Lula também teve reuniões para tratar da política migratória do presidente Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, manifestou oficialmente que o Brasil ficou desconfortável com a vinda de deportados algemados nas mãos e nos pés na última sexta-feira. O ministro disse ainda que iria cobrar dos Estados Unidos mais dignidade no tratamento com os deportados, mas, até o momento, não houve resposta do governo americano. Mesmo diante dessa situação, a ordem do presidente Lula é adotar um tom de cautela e serenidade para não prejudicar a relação diplomática e nem as questões comerciais entre os dois países. De Brasília, André Anelli. Deise e Vilela, é assim que funciona? Taxa lá, taxa aqui, o governo brasileiro e de outros países também, como Canadá e México, que foram taxados ontem pelo presidente Donald Trump, tem condições de estabelecer esse tipo de relação comercial com um dos maiores países do mundo? Eu acho muito difícil, Rafael. Eu acho que essa foi mais uma postura do presidente Lula para tentar equilibrar essas relações diplomáticas e comerciais, sinalizando que o Brasil não vai aceitar passivamente essas medidas que prejudicam seus interesses, mas é muito difícil. É uma postura firme na defesa dos interesses nacionais, mas também exige uma análise bem cuidadosa por parte do presidente para que isso não tenha possíveis desdobramentos econômicos e diplomáticos para o Brasil, né? Vale lembrar, Rafael, que historicamente o Brasil não tem sido alvo direto de medidas protecionistas dos Estados Unidos, principalmente por causa da ausência de superávit comercial significativo com o país desde 2007. Agora, a possibilidade de uma guerra comercial global promovida por políticas protecionistas norte-americanas, aí sim pode afetar indiretamente a economia brasileira, especialmente se houver impactos negativos sobre a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Mas essa declaração do presidente Lula, eu vejo muito mais como uma tentativa de firmar e de equilibrar as relações diplomáticas e não algo que vai ser levado adiante, não. Pois é, o governo ele vinha muito bem não dando tanta atenção a esse discurso envolvendo o presidente Donald Trump nesse início de mandato sobre questão de taxação. Eu vejo que o presidente Lula deu uma escorregada nessa entrevista de ontem, talvez não devesse ter abordado tão diretamente esse tema, especialmente não devesse ter colocado esse toma lá da cá. Até porque, para o Brasil, ter uma taxação de produtos vindo dos Estados Unidos é algo realmente muito ruim. Os Estados Unidos, eles são um parceiro fundamental do ponto de vista econômico, e o fato de o Brasil não ficar na bola da vez do discurso de Donald Trump acaba sendo muito positivo. Podem, inclusive, surgir oportunidades advindas disso. Eu vejo que nesse momento é o momento em que o governo federal, o presidente Lula, tem que tocar com muita responsabilidade e procurar ficar à margem desse tipo de discussão, porque pode se avizinhar realmente uma grande possibilidade do Brasil triunfar nesse contexto histórico. A partir de hoje, os sites de apostas esportivas, conhecidos como bets, devem iniciar os pagamentos a clubes, confederações e atletas. A Valéria Luizetti tem mais informações. A regulamentação das apostas esportivas no Brasil avança com a implementação dessa nova exigência. Segundo o advogado e professor Pietro Lorenzoni, essa determinação já estava prevista na lei de 2018, mas só agora foi regulamentada, garantindo maior transparência e segurança ao mercado. Hoje o mercado já tem mais de 60 empresas autorizadas em nível federal. A partir do momento que as empresas estão autorizadas, quando que elas começaram a funcionar? 1º de janeiro de 2025. Extremamente recente, extremamente recente. E com isso vem essa obrigação de fazer os pagamentos para os atletas. Com a nova regulamentação, jogadores e clubes finalmente serão remunerados pelo uso de seus nomes e símbolos em plataformas de apostas. O modelo de rateio foi estruturado para garantir que os valores sejam distribuídos de forma proporcional à quantidade de apostas registradas, assegurando um repasse mais justo e organizado. A regulamentação determina que, após o pagamento dos prêmios aos apostadores, as bets fiquem com 88% do valor arrecadado. Os 12% restantes são destinados a setores estratégicos, incluindo Seguridade Social, Educação e Esporte. Dentro desse percentual, 36% vão para o esporte, sendo que a maior parte, 7,3%, é repassada às entidades do Sistema Nacional do Esporte, como clubes, confederações e atletas. Além disso, 2,2% são destinados ao Comitê Olímpico do Brasil, 1,3% ao Comitê Paralímpico do Brasil e 0,7% ao Comitê Brasileiro de Clubes. O advogado e professor Pietro Lorenzoni explica como são feitas as transferências. São dois modelos principais. As empresas podem fazer o pagamento direto, de forma individual, ou elas também podem se inscrever uma associação privada com fins específicos para isso. A Associação Nacional de Jogos e Loterias defende um prazo maior para operacionalizar os pagamentos, mas o governo prevê uma possível extensão de até 180 dias para adequação. Segundo Pietro Lorenzoni, a discussão gerou impacto. Sim, 90 dias, segundo a associação, é um prazo curto, mas prorrogado pelos mesmos 90 dias, então fechando aí 180, é um prazo mais do que adequado para operacionalizar o Escritório Nacional de Rateios. Com os prazos estabelecidos, os primeiros pagamentos efetivos estão previstos para junho. Somente a partir desse momento, clubes e atletas começarão a receber o retorno financeiro pelo uso de suas imagens pelas bets. São 7h47, direto para Brasília, ao vivo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a criticar o aumento na taxa básica de juros, depois de o Copom, agora durante a semana, quarta-feira, aumentar mais uma vez a Selic em um ponto percentual. A Aline Beckett tem os detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, Colombo, a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, dessa vez o ministro pegou leve na crítica até, porque em outras ocasiões ele já pegou bem mais pesado com o Banco Central em relação à taxa Selic. Mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, acabou defendendo que esse controle inflacionário precisa incluir aí o estímulo à produção e não apenas a restrição de crédito. Ele disse que não se combate a inflação com o aumento da taxa de juros. Na quarta-feira, eu lembro a vocês, como nós acompanhamos, ou melhor, na super quarta, o Copom elevou a taxa Selic em um ponto percentual, como você bem disse, chegando ao patamar de 13,25%. E essa é a quarta alta consecutiva do Banco Central da taxa de juros. O Banco Central justificou que essa medida é justamente por conta da valorização do dólar e também por conta do cenário econômico global. Mas o ministro Luiz Marinho acabou argumentando que a economia brasileira é saudável e que o mercado financeiro exagera quando fica pressionando por uma alta de taxa de juros. Ele defendeu que os salários no Brasil ainda são baixos e que podem crescer sem gerar, sem pressionar a inflação. Além disso, ele chegou a alertar também que a taxa Selic elevada pode prejudicar os investimentos e também o orçamento público a um longo prazo. Apesar disso, alguns setores da economia, um desses setores, a construção civil, deve chegar a ter esse impacto em 2026, agora com essa alta. O ministro Luiz Marinho disse ontem, durante uma coletiva do Caged, onde ele divulgou os dados do Caged, ele chegou a pontuar que o mercado de trabalho em dezembro teve uma baixa por conta também da alta da taxa de juros. Ele disse que chegou a fechar com 500 mil postos de trabalho fechados em dezembro do ano passado por conta também dessa alta da taxa. Nós separamos uma fala do ministro ontem nessa coletiva, enquanto ele falava sobre o Banco Central e sobre o aumento da taxa Selic. Vamos ouvir. Que o combate à inflação não é somente por restrição e por aumento de juros. Restrição de crédito e aumento de juros. Ele se dá também pela produção. Então você tem que estimular a produção, cada vez produzir mais, para poder controlar a inflação a partir da oferta e não da recessão. É evidente que tem que considerar os impactos do governo americano, impacto internacional, mas é preciso observar também como que os setores da economia brasileira têm que se comportar de forma, olhando as oportunidades do Brasil, da economia brasileira e da capacidade de consumo do povo brasileiro em mantendo a empregabilidade e o salário crescente. Por fim, Colombo, o ministro pediu que o Banco Central reavalie a sua estratégia para evitar danos à economia. Volto com você. Valeu, Aline. Aline Beckett, ao vivo e direto de Brasília, 7h51. Repita. 9 minutos para as 8 horas da manhã. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento Loja em 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. SPAMF2093/2024. Jovem Pan. Esportes. Para você que se liga na Jovem Pan, não foi dessa vez. A operação Rony no Qatar foi cancelada. Tudo aconteceu muito rápido. A proposta do Al Rayyan chegou na quarta-feira e o Palmeiras aceitou a oferta de 6 milhões de euros. E ali começou uma corrida contra o tempo. A janela de transferências do Qatar fecha nesta sexta-feira e não deu tempo de concluir as burocracias contratuais. Um fuso de 6 horas a mais e uma viagem que dura cerca de 18 horas. Enfim, não deu tempo. Rony tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026, mas não está nos planos para a temporada, tanto que ainda nem foi relacionado para o Paulistão. Para mais informações do Palmeiras e do mundo do futebol, fique ligado aqui na Jovem Pan. Olá galera, aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. E aqui, o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan. News. Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks e tudo com os menores preços. Notebook Samsung Intel Inside, tela Full HD de 15,6 polegadas, antirreflexiva. Nas Lojas 100, só R$ 2.898 à vista ou 10 de R$ 289,80 por mês, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S24 FE 5G, memória de 128 GB, 8 GB de RAM e câmera tripla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 3.698 à vista ou 10 de R$ 369,80 por mês, sem juros. Então, vem para as Lojas 100! Na KTO você joga Fortune Tiger e todos os outros games da Fortuna 100% certificados. E o melhor, agora com chances de ganhar muito mais. Tem cashback em dobro a cada rodada e dependendo da sua sorte você recebe até 150 giros grátis para curtir o Fortune Tiger e muito mais. Acesse agora mesmo kto.bet.br e jogue os jogos da Fortuna com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News. News. A marca da notícia. Chuto. 7 horas e 54 minutos, mais informações diretamente das ruas de São Paulo agora. Investigado pela Corregedoria da PM por supostamente participar de uma rede de informantes do PCC, o policial militar Rafael Alves Mendonça foi exonerado das funções que exercia no gabinete do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Beatriz Manfredini tem mais informações ao vivo para nós sobre isso. Bia. Pois é, Lívia, a exoneração do capitão da Polícia Militar foi publicada no Diário Oficial do município aqui de São Paulo, de ontem, quinta-feira, dia 30 de janeiro. A prefeitura disse, né, então, que ele está fora das atividades nesse momento, atividades que exerceu no gabinete do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, desde meados do meio do ano passado, mais ou menos julho de 2024. A justificativa é justamente essa. Ele é alvo, ele é um dos investigados da Corregedoria da Polícia Militar por suposto envolvimento, né, em organizações criminosas, né, para beneficiar organizações criminosas, principalmente o PCC, o primeiro comando da capital. A gente procurou a Polícia Militar, que não respondeu aos nossos questionamentos, mas recebemos uma nota da Prefeitura de São Paulo sobre o assunto, que diz, né, que o capitão da PM, ele trabalhou na assessoria policial militar da prefeitura entre junho de 2024 e janeiro agora de 2025 em funções administrativas. A prefeitura diz ainda que, eventualmente, o capitão Rafael Alves Mendonça participava da escolta e da segurança do prefeito, quando algum dos policiais militares que fazem esse serviço precisavam ficar afastados ou não estavam trabalhando por algum motivo. A prefeitura diz ainda que é importante destacar que a seleção e a movimentação desses profissionais são de responsabilidade da Polícia Militar e que a prefeitura não escolhe quem vai participar dessa assessoria, desse policiamento do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Mas então está afastado e participando agora dessas investigações da Corregedoria da PM, enquanto isso, trabalhando aí em questões administrativas mais longe do gabinete, longe da Prefeitura de São Paulo. Lívia. Muito obrigada, Beatriz Manfredini, que volta já já com mais informações. 7h56, seguimos agora ao vivo para a Europa. Tropas do exército russo se aproximaram de uma cidade no leste da Ucrânia. O local é considerado um ponto-chave do território ucraniano em meio à guerra que já dura quase 3 anos. Luca Bassani tem mais informações, atualizações sobre a guerra para nós. Qual é a situação no fronte de batalha nesse momento? Luca, bem-vindo, boa tarde. Bom dia a você, Lívia. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. A situação é dramática para as tropas de Volodymyr Zelensky na cidade de Pokrovsk, uma localidade no Oblast de Donetsk, ou seja, uma das regiões reivindicadas pela Rússia, todavia não tem controle completo daquela região. Exatamente por isso que Pokrovsk, que também é uma das principais cidades de abastecimento para as tropas ucranianas, é vista como estratégica na conquista do Kremlin para continuar avançando nesta região. Inclusive, alguns analistas militares colocam a cidade de Pokrovsk como um dos grandes avanços territoriais por parte dos russos em aproximadamente 6 meses. E exatamente com isso, eles teriam duas opções: ou avançar na região de Dnipropetrovsk, onde é a capital de Dnipro, uma cidade extremamente industrial, uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas e poderia representar uma grande baixa para o presidente Zelensky, ou continuar avançando na região de Donetsk rumo a Sloviansk ou a Kramatorsk, duas grandes cidades também na região de Donetsk que ainda estão sob controle ucraniano. O presidente Volodymyr Zelensky diz que, por enquanto, a situação está sob controle, mas faz um apelo para os seus aliados ocidentais para que continuem enviando armamentos e também dinheiro para que os países continuem podendo colocar algum tipo de resistência ao avanço russo. O presidente Vladimir Putin disse que suas tropas estão conseguindo constantemente os seus objetivos militares. Algumas dessas informações não foram independentemente verificadas, mas é uma situação de mudança dentro do leste europeu, lembrando que há rumores de que a guerra poderia terminar esse ano com uma mediação americana, mas por enquanto nada de concreto foi feito e a batalha continua de maneira bastante voraz, principalmente nessa região de Donetsk. Luca Bassani, muito obrigada pelas informações. É bom a gente agregar nessas informações que o Luca trouxe a expectativa de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, costurar acordos com Vladimir Putin, presidente da Rússia, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, para tentar acabar com essa guerra que já dura quase, em fevereiro, vai completar 3 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora, de que forma ele vai negociar o fim dessa guerra, nós não sabemos, a gente precisa seguir acompanhando. Que há uma proximidade entre Trump e Putin, sabemos que há. Agora, até que ponto é essa proximidade? E se é o suficiente para que haja um fim justo, um acordo justo, precisaremos acompanhar. Obrigada, viu, Luca? Até já. rede Jovem Pan News. Oito horas da manhã. Repita. 8 horas. E nós vamos juntos até às 10, sempre conectados com a notícia, atentos ao que acontece agora na sua cidade, no Brasil e no mundo. E claro, também aquilo que será a notícia, que será relevante para o seu dia. A sexta-feira demorou, mas chegou e vai levando embora o mês de janeiro. Hoje é dia 31, que seja uma excelente sexta para todos nós. Para ser mais otimista, tá, Rafael Colombo, levando janeiro e trazendo o mês de fevereiro, mais um mês novinho que vai começar, a gente sempre contando com a sua audiência e com a sua companhia. Como é bom ter você conosco em todas as manhãs. Vamos então para as manchetes do dia, Colombo. Vamos lá, Lívia, as manchetes desta edição do Jornal da Manhã. A alta dos juros foi pré-definida por Roberto Campos Neto, diz Lula. O presidente observou que Gabriel Galípolo fez aquilo que entendeu que deveria fazer sobre a Selic e afirmou que o economista não pode simplesmente dar um cavalo de pau de uma hora para outra. Governo registra déficit de 11 bilhões de reais em 2024 e cumpre meta fiscal. O valor equivale a 0,09% do PIB, dentro do limite estabelecido pelo arcabouço fiscal, e exclui verbas destinadas ao socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e ao combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Lula nega que tenha autorizado o aumento do diesel e diz que não fará bravata para conter os preços dos alimentos. O presidente afirmou que a decisão de aumentar os combustíveis é da Petrobras e que não fará nada que possa significar o surgimento de um mercado paralelo. Carla Zambelli tem mandato cassado pelo TRE de São Paulo e fica inelegível. A deputada federal foi considerada culpada por divulgar fake news sobre o processo eleitoral e vai permanecer no cargo até que todos os recursos sejam esgotados. Parlamentares elegem amanhã novos presidentes e integrantes das mesas diretoras no Congresso. Na Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, é o favorito para suceder a Arthur Lira, com apoio de quase todos os partidos. Enquanto no Senado, Davi Alcolumbre, do União, é o mais cotado, sendo apoiado por Rodrigo Pacheco e 8 siglas. Dólar tem 9ª queda seguida e Bolsa dispara com decisões sobre juros no Brasil e Estados Unidos. A moeda americana recuou 0,25% e terminou o dia valendo R$ 5,85, enquanto a Bovespa avançou 2,82%, puxada pelas ações da Vale. 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2. 8 e 2, a Paula Nobre está de volta, que é o estúdio do Jornal da Manhã, para a gente dar mais uma espiadinha no tempo hoje, no calor e na chuva, né, Paula? Bom dia. Bom dia, Colombo e Lívia, mais uma vez. Exatamente, bom dia. E principalmente na chuva, né, gente? Esse tempo muito abafado, a gente sabe que tem colaborado esse calor, as temperaturas mais altas. Bom dia a você que nos acompanha também. Tudo isso tem colaborado para que a chuva aconteça na maior parte do Brasil, já que o calor também é combustível para essa chuvarada. Além deste calor, nós temos outros fatores que têm colaborado com essa chuva. Então, a gente tem um sistema de baixa pressão atmosférica na costa do estado de São Paulo. A gente também tem o fenômeno conhecido como as ACAs, a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Resumo da ópera, são fenômenos, sistemas que vão provocando essa quantidade de nuvens carregadas sobre boa parte do Brasil. Hoje não será diferente. Até o fim de semana, a gente tem falado aqui que a previsão é de mais de 300 milímetros de chuva em algumas áreas do sul de Minas Gerais, que continuam em perigo, e algumas áreas também do litoral norte de São Paulo. Boiçucanga, por exemplo, já choveu mais de 90 milímetros ontem. Hoje, tendência ainda de perigo nessas áreas, então muita atenção. Áreas do norte paulista, oeste paulista também, região de Presidente Prudente, a tendência também é de chuva forte para hoje. Chuva mais irregular sobre áreas da região sul do país, norte paranaense e norte de Mato Grosso do Sul. A condição também é de pancadas de chuva mais irregulares. Região centro-oeste do Brasil, tem chuva durante a tarde, tem calor também. Temos o nosso mapa tempo para hoje. Áreas de tempo firme apenas sobre o Espírito Santo, onde os termômetros sobem bastante, e áreas também do sul do Rio Grande do Sul. As demais áreas do Brasil é chuva acima da média. E, aliás, janeiro terminou com chuva acima da média na maior parte das capitais do Brasil. E fevereiro também deve começar dessa forma, com chuva na maior parte das regiões. Temos as nossas temperaturas para hoje. A capital paulista deve ter máxima de 26 graus. A temperatura quase não sobe, mas o tempo fica, sim, muito abafado por aqui. Rio de Janeiro, máxima de 31. Brasília, 25 graus de máxima. E temos Campo Grande com máxima de 29 graus. A gente tem esse ar quente predominando, né, sobre boa parte do Brasil ainda, favorecendo essas nuvens carregadas. E a gente continua de olho nessa chuva, Colombo e Lívia. Valeu, Paulo. Até daqui a pouquinho. Até mais para vocês. Tchau. O presidente Lula defendeu o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, após o aumento da taxa básica de juros para 13,25% ao ano. André Anelli. O presidente Lula saiu em defesa do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, justificando que foi feito o que precisava ser feito. Em outras palavras, Lula abriu mão de criticar o Comitê de Política Monetária pela decisão de aumentar um ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic. O índice foi a 13,25% ao ano, conforme o próprio Copom já havia sinalizado no ano passado. Lula se referiu a essa tendência divulgada em dezembro e afirmou que ela não poderia ser mudada de forma repentina. Uma pessoa que já tem a experiência de lidar com o Banco Central, como eu tenho, tem consciência de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, sabe, revolto, sabe, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor. E diante da pressão inflacionária, o Copom pretende aumentar mais um ponto percentual na taxa Selic na próxima reunião, chegando a 14,25% ao ano. Se chegar a esse patamar, vai ultrapassar a máxima atingida durante a gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central, que era constantemente atacado pelo presidente Lula. O aumento na taxa de juros incomoda o governo, porque gera uma espécie de efeito colateral na economia, deixando o crédito para financiamentos e investimentos mais caro, o que reduz o crescimento do país. De Brasília, André Anelli. Deise Ciocari e Cristiano Vilela, como é que vocês avaliaram a justificativa apresentada pelo presidente Lula para esse primeiro resultado de uma reunião do Copom chefiada pelo Gabriel Galípolo, indicado para ele para o cargo? Como é que vocês avaliam a justificativa que ele apresentou para o aumento na taxa? Tem uma inconsistência clara aí no discurso do presidente Lula, né? Se no passado ele tratava os juros altos como um entrave imposto ao governo dele, né? Agora ele parece normalizar isso quando a decisão parte de alguém indicado pelo Palácio do Planalto, né? Essa postura, ela evidencia que a questão dos juros, ela sempre foi menos sobre os efeitos econômicos e mais sobre a conveniência política do momento, né? Então, o presidente antigamente se posicionava como um inimigo da política de juros altos, agora ele acha essa lógica tecnocrática do Banco Central, né? Mesmo quando ele é comandado por um aliado. Então, parece que sempre existe nos governos essa tentativa ou essa vontade de interferir no Banco Central, mas nesse discurso do presidente Lula, o que fica mais evidente é essa normalização do que antes era inconcebível. Exatamente, mostra o viés político das declarações fortes que foram mantidas pelo governo por quase 2 anos, ao longo dessa primeira metade do governo, críticas muito contundentes em relação a Roberto Campos Neto, e que agora, diante da presidência de Galípolo, os mesmos fatos que se tratam, especialmente do aumento de juros, são tratados como uma coisa normal, como algo que vai ser trabalhado mais adiante, onde Galípolo realmente tem carta branca, tem todo o respaldo do governo para trabalhar. Nesse sentido, fica evidenciado cada vez mais o negacionismo do governo em relação às balizas necessárias do aspecto econômico. O fato é que o governo ele vem colocando a taxa de juros como se fosse uma criação da cabeça de Campos Neto, da cabeça dos dirigentes do Banco Central, quando na prática essas taxas que são extremamente altas, elas advêm da falta do cumprimento de uma lição de casa por parte do governo, que não vem construindo as bases sólidas necessárias para o desenvolvimento econômico e para uma taxa de juros mais racional, mais interessante do ponto de vista da atividade produtiva. Momento Saúde, agora aqui no Jornal da Manhã, no quadro Viva Bem de hoje, Márcio Atala comenta sobre os cuidados da dieta dos vegetarianos. Olá,